Ricardinho! Ô viola! Vamos cantar, vai! Quero sentir de novo o calor do seu corpo colado no meu. Aquele beijo safado que um dia me deu. Tô cansada de dar do cheiro daquele perfume que você usava. Tô de cabana tchu-a-tchu, ficou impregnado dentro da minha casa. Mas o que eu posso fazer? Yeah! Muito bom, muito bom.